Mais tarde, às 7 da noite, dois jogos: Atlético Goianiense e Bragantino no Antônio Ascioli e Corinthians e Avaí na Ressacada. Encerrando os jogos de sábado, São Paulo e Flamengo se enfrentam às 8h30 da noite no estádio do Morumbi. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniela Esperon. Obrigado, Daniele. Daniele Esperon. Obrigado, minha querida. Um ótimo dia. Obrigado pela companhia. Bom sábado. Excelente domingo. Bom final de semana. Até segunda. Fique com Deus, porque com Deus eu também vou. Beijos. Bom dia. Da gente se encontrar ou luar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oh, ah. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil. Onde o trem tem que parar.